Ah, elo da corrente? É. Mas, verdade. Ah. O quê? É isso mesmo. Agora vai. Pode. Ah. Eu vago num pedaço de mundo feito de sonho. Deposito minhas fichas no ser humano risonho. É primavera, verão, outono ou inverno. E a angústia da terra não me aceita sendo eterno. A vida já se amarga pelo fato da sobrevivência. Mas eu escrevo pro tempo com eloquência, mostrando transparência e clareza de pensamento. Fazendo o possível para ver o crescimento daquele que nem sempre tem a oportunidade. Minha verdade é só minha e tem simplicidade. Minha compreensão invade os ouvidos do alheio e faz com que medite crendo que o mundo está cheio de quem não move uma palha para a mudança. E quem não se segure no abstratismo da esperança. Fazer alguém sofrer é como sentir dor. Fazer sofrer a si próprio é uma demonstração eu de amor. Eu sigo a minha sina por crer no que eu vejo. E sinto que o que penso me traz mais um desejo. Aquele que melhore a visão cotidiana e julgue a minha arte muito menos insana. Eu sigo a minha sina por crer no que eu vejo. E sinto que o que penso me traz mais um desejo. Aquele que melhore a visão cotidiana e julgue a minha arte muito menos insana. Ideia e poesia nascem de um só instante de inspiração. Consigo traço, isco os dedos representando a mão, a mesma que é estendida ao amigo em sinal de apoio moral. O gesto sincero vindo de um coração puro é mais que natural. É proporcional o que é sentido em todos os momentos. A boca fala do que o coração tá cheio. Seria bom se todos levassem em conta esse pensamento. Mediante a fé minha convicção cresce. O sentimento de uma nova forma de vida me rejuvenesce. Em cada prece, rezo, oração, agradeço a Deus por sua segurança e proteção. Meu desejo de superação é maior que qualquer barreira. A felicidade tá dentro de cada um e a tristeza não passa de mera situação passageira. Vale lembrar que tristeza é coisa pra ser esquecida, e felicidade é não saber frear as lágrimas diante das coisas boas da vida. Lágrimas risonhas que mantêm minha motivação. O ela é isso, o rap pra mim não é só um compromisso, é coisa que faço de coração. Eu sigo a minha sina por crer no que eu vejo. E sinto que o que penso me traz mais um desejo. Aquele que melhore a visão cotidiana e julgue a minha arte muito menos insana. Eu sigo a minha sina por crer no que eu vejo. E sinto que o que penso me traz mais um desejo. Aquele que melhore a visão cotidiana e julgue a minha arte muito menos insana. Longe de tudo, mas não de si mesmo. Tô pouco me fudendo se acham que o que faço é a esmo. Sou palhaço, sou sim e adoro meu picadeiro. Independente do nariz vermelho, nunca vou deixar de ser verdadeiro. Gratidão e respeito de um modo eclético. Já que a minha jogada é certa no modo poético. Eu lírico, empírico, nem é tão importante. Desde que minha rima nunca se torne maçante. Super interessante, escrita de um modo sensato. Não é porque eu sorrio que o meu som deve ser chato. Poeta nato, mas não delato o meu plano. Rima rara aos stars, desse baralho eu sou arcano.